Romeu e Julieta se encontra fechado. Então vai taxiar via pátio 3, ingressa no pátio 1, no pátio principal, após prossegue via Índia, negativo via Juliette. Voa 273, completa ele SX-Ray, chamando Torre 1 no 8, decimal 95. 29, bom, 273, vai. Salvador, boa noite, TAM 3897, sente da Whisky, cópia Guarulhos. TAM 3897, Guarulhos aprovado nível 340, via Pêsulo 10, bridge, Pêsulo 16, após conforme rota do plano. Decola da pista 10, perfil de saída da Euleda, após direto bridge, curva direita, 5417, transponder 1208, controle. Autorizado Guarulhos, nível 340, decola da 10 com curva direita da Euleda bridge, Apesulo 10 e bridge Apesulo 16. Aciona 5417, controle 208, TAM 3897. 3897, Apesulo 16, passa conforme rota do plano. Positivo. Belo Horizonte, Trive Postos, 3897. 3897, da TAM, correto, chame pronto. Camarada, obrigado. Boa noite, Alfa Mike Lima, tá visual com tráfego curto, final no zero. Mike Lima, após a passagem do tráfego na curta, autorizado a linha e manter cabeceira no zero. Após a passagem do tráfego na curta final, ali mantém. Solo 08, à direita, 219, solo, boa noite. 209, boa noite, 873. Chané 6259, livre acionar, chame táxi, porta 10. Zero ataque pra 62, pronto. Alô Salvador, muito boa tarde, Gol no 273. Boa tarde, Gol no 273. Táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa, mantém posição antes da Juliette, Gol no 273. Gol no 601, na 4x3. Gol no 601, livre acionamento, chame para o táxi. Inicia de imediato? Você ainda está esperando o operador de Finger ou já está aí? Ele deve estar chegando aqui. Bom, no 601, aguarde para início do acionamento, chame e pronto. São Paulo, Salvador, é a Trip 5219. Trip 5219, prossiga. Mota 3 para acionar os motores na posição. Ciente do acionamento na posição, é voz pronto para o pushback, Trip 5219. 5219. Gol no 273, ingressa via Juliette, portão 03. Juliette, portão 3, gol no 273. O 601 na guarda, ciente número 2 na sequência. Secol 09, controle 120, décima 8, bom voo, boa noite. 128, Alfa Mike Lima, obrigado. Controle Salvador, boa noite, papapá, Alfa Mike Lima. Alfa Mike Lima, contato radar na decolagem, suba 290 na saída PUCA. Subida para 290, saída PUCA, Alfa Mike Lima. Para o táxi, Sona 6259, 115 a bordo, temos 3h40, São Fernando Galeão. Ciente, copiado 76, Galeão, 3h40. Afirmativo, 6259. Sona 6259, bate 1 no Índia, pronto, espera, chame torno no 895, ajuste no 0, 1 no 8. Ok, pronto, espera, 2235, Sona 6259. 1 no 895, e via Índia, o Xanai 6259. 1895, via pela Única, via o Xanai 6259. Solo TAM 3897, puxa acionamento 05. 3897 da TAM, aguarde. 3897, livre acionamento Chamitax, portão 05. Livre o posicionamento 3897. No 601, coordene com a equipe de solo para iniciar o acionamento após o tráfego da Airbus Avianca, livre a sua retaguarda. E após a passagem da Avianca, autorizado, no 601. Espera da 1 no 0. Chama 29, autorizado a linha decolar da pista no 0, vento 1 no 20 graus com 09 nós. A linha decola da 1 no 0, chama 2. Voo no 567, livre acionamento, chame para o táxi. Livre e chame o táxi, 567. Obrigado, boa noite. Boa noite. Decolizou no 6, controle 120, décima 8, bom voo, boa noite. 208, obrigado, boa noite. Salvador, boa noite, chama 259, está cruzando 1400. No 601, com 145 a bordo. 3h45, alterando o caminho. Sente Golo 601, Índia, no ponto de espera, chame torno no 895, ajuste no 08. Solo TAM 3897 para o táxi com 193 no POB, alternando Galeão com 3 horas e meia. TAM 3897, pátio Índia, ponto de espera, chame torno no 895, ajuste no 018. Pátio Índia, ponto de espera 1895, com 1897. O Drift 52119, pushback e acionar. Drift 52119, ciente do pushback em coordenação com a equipe de solo, chame pronto para o táxi. 52119. Motor, Oceana 6, 259, boa noite. Chanel 6259, contato radar na decolagem, suba 360 na série da El. 360 na da El Leda Bridge. Quando possível, Prod Bridge? Bridge, não posso autorizar agora não, comandante. Prossiga direto Leda, o Chanel 6259. Leda 6259. Tá com algum problema no rádio, hein? Negativo, recebo alto, claro. Ah, já fiz várias chamadas aí, desde a decolagem até cruzar o 060. Fizemos não. E todas as aeronaves inteiramente chamaram o nosso curtinho, passando os dias, 700, 1000. Vamos verificar aqui. Ah, sem problema, obrigado. Antônio Salvador, uma boa noite. Alcântara 2894, informação 1, descendo a RC, 3894. Boa, primeira identificação, prossiga na chegada Mare. Desça para 3000 pés ou altímetro no 08. 3000 pés. Pronto para o táxi, o voo 1567, com o POB de 1909, 3 horas e 45, alternando com o Gente, voo 1567, parte 1 no Índia, ponto de espera, chame 2 no 895, ajuste 1018. Número 18, parte 1 Índia, vai chamar a torre 1-1895, voo 1567, tenha uma boa noite. Bom 940, Guarulhos 360 aprovado, decola da pista 1-0, perfil de saída da Euleda, após direto bridge, intercepta UPS do 1-6, após conforme rota do plano. Transponder 5432, controle Salvador 120-80. Só confirmo o diesel autorizado? Nível 360, gol 1940. Autorizado Guarulhos, fila 360, decolada 10, na Dael, Leda, Leda Bridge, 5432, no transponder, 108.3, saída. Bom 940, rota via Pêsul 1-6, após conforme plano de voo. Afirmativo, Pêsul 1-6, BHZ, Bravo Hotel Zulu, direto Trigo, direto Porto, o 940. Bom 940, cotejamento correto, chame pronto. Vai chamar. Não decola 22, controle 1208, bom voo, boa noite. Boa noite, 208. Controle, boa noite, voo 1601, decolado. Voo 1601, voa, contato radar na decolagem, suba ao 360, série da El. Da El 360, 601. É 6259, dá presente voo direto bridge, restrito 320. Restrito 320, chama 6259. Afirmativo, 6259, direto bridge, restrito 320. Bridge 320, obrigado, senhor. 359. Trip 5219 para o táxi, 42 a bordo, 4 horas de autonomia, alterna Salvador. 5219, táxi via pátio 341 no Índia. No ponto de espera, chame torno 895, ajuste chamo 018. Bom pouco. Tato 5219. 5219 via Índia. Ponto de espera, chame torno 895. 5219. Confirmar as instruções dadas pelo solo. Afirmativo, do pátio 3 para o pátio 1 via Índia, chamará torre 11895, trip 5219. Afirmo. Em 1251, alterna 13325. 251 3325, acho que é 6259. Decolor 25, controle 120, decimal 8, bom voo, boa noite. 208, obrigado, boa noite. Controle Salvador, boa noite, TAM 3897. TAM 3897, boa noite, contato radar da Eulida Bridge, submantenha 340. Da Eulida Bridge, submantenha 3403897, possibilidade de voar da El. Mantenha a pista de saída, TAM 3897. Mantenha perfil 3897. Posição 2, pronto decolagem. Trip 5219, boa noite, mantenha o ponto de espera. Tendo ponto de espera, trip 5219. Livre decolagem da pista no zero, vento no 20 graus com 10 nós. Eu entendo dar no zero, mas fica na 7. A linha mantém cabeceiro no zero. A linha mantém trip 5219. Tango Juliette, Sierra Tango, tirando a indicação, chegada Mária. Aposto pronto para descida. Boa noite. 208, uma boa noite. Controle Sotero Politano, boa noite. 1567 da Gol, decolou. 567, boa noite. Contato radar, saída Arbo, sub mantenha 360. Arbo 360, gol no 567. Confirme pouso na pista no 7, Juliette Artango. Gente, desça para 1.500 pés na proa do VOR, condições visuais. de decolagem da pista 10, vento 120 graus com 09 nós. Livre decolagem, trip 5219. No Recife, no 251, secundária 13325. 5.000 pés para 3.000 pés para a Dizona, altura 3294. São 3294, desça para 2.000 pés, ajuste no 098. Autorizado final do procedimento LS, reporta estabilizado. 2.000 pés, autorizado o procedimento, reporta estabilizado, altura 3294. Controle Salvador Cordial, boa noite, trip 5219. Trip 5219, boa noite. Contato radar, saída árvore, sub e mantenha nível de voo 200. Gente na árvore 200, trip 5219. Chama o centro Recife na frequência 125.1, alterna 133.25. Recife 1251, alterna 3325, 3897, boa noite. Boa noite. Estacionamento, voo 940. Voo 940, livre acionar, chame táxi. Autorizado.